Power Rangers. Go, go, Power Rangers! Muito boa tarde e ou muito boa noite, saudade de vocês, está começando mais um Morphcast. Hoje eu tenho comigo aqui o meu amigo João Gabriel. Sua mãe me ama, Isaac. Eu tenho aqui também meu não amigo Anderson. Se esse extra entrar, cabeças vão rolar, viu? E temos hoje, por último, mas não menos importante, ele, Lucas, adora a aventureira. Fala galera, ouve lá o podcast Switch On, já começo fazendo jabá logo, que é pra garantir pra garantir o meu pagode. E essa porra ainda existe? É... Pena que eu vou cortar esse jabá safado. No podcast de hoje a gente vai falar sobre um monte de coisa. Um monte de coisa, você senta aí e espera que vai ter um programa super aleatório com você, pra você e cheio de aventura. Após a vinheta. No nosso primeiro assunto de hoje, a gente tem Beast Morphers. O show, no caso, né? Está meio de folga, né? Está no meio da temporada. E até agora temos 8 episódios, João. Exatamente. Tivemos 8 episódios. Primeiro episódio muito, muito bom. Segundo episódio também vai. Terceiro episódio é meio merda, né? O terceiro episódio é o da bicicletinha movido a... Que eu pariu. Mas é a porra do episódio de bicicleta, cara. É complicado. Aí a gente começa aquela sessão de episódios aleatórios, né? Não tão bons, mas que fazem parte do show, né? Do negócio. Nem todo episódio Power Rangers vai ser bom, e é bom que seja assim, pra valorizar os episódios efetivamente bons. Pô, esqueceram de fazer então um episódio bom em Super Mega Force, né? Não, aí o Super Mega Force é pra você entender que, olha só. Fizeram a temporada inteira de episódio ruim. Putz, grila. Cara, a gente pode fazer um programa inteiro falando quais são os erros do Super Mega Force que não vai ser suficiente. Ter existido, né? É. O primeiro erro. Ter sido dublado, é o segundo, né? Não, que ter sido porra. Dublado duas vezes foi um erro. Entendeu? Porque uma vez a gente entende, duas vezes é cagado. Puta que o pariu, velho. Ó, eu vou defender a dublagem, porque os atores originais são ruins, mas são ruins igual a desgraça. O vermelho, então, ele é um boneco de posto. Eu acho que o vermelho de Super Mega Force é top 2 piores personagens da franquia. E olha que tem muita gente, hein? Cara, parece aquele Ken humano, tá ligado? Na cara parece que vai quebrar. Ele, velho, é o Ken. Ele é o Ken do mundo paralelo. Ele é o Ken do meme, da Barbie do Ken, saca? Daquelas páginas White People Problem. Ah, é, sim, pode crer. Pode crer. Cara, a gente tá falando que um cara é péssimo ator numa série que a gente tem o Daniel Maxen. Só pra você entender. Numa franquia que a gente tem o Steve Cardenas, pra vocês entenderem. Aí, ó, ele é o Steve Cardenas da nova geração. De segunda a sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo, eu solto pipi e jogo bola. De segunda a sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo, eu solto pipi e jogo bola. Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou o Steve Cardenas da nova geração. Da nova geração. Acho que ele é pior, hein? Caralho. Porque eu prefiro ver o Steve Cardenas fingindo ser um Power Ranger do que o Ranger Vermelho de Super Mega Force fingindo ser qualquer coisa. O Cardenas pelo menos luta, né? É. O cara foi coadjuvante quando ele era deveria ser o líder, né, velho? Então, puta que pariu. Cara, acho que a gente não precisa falar de novo do que o Tommy fez com a vida desse cara. Ele entrou efetivamente pra ser mais um personagem. Eu vou voltar a citar a entrevista dele no programa do YouTube. Oi, eu sou Steve Cardenas e eu sou o Ranger Vermelho Latino. Porra, cara, que definição de si mesmo muito merda. Você é um verdadeiro de um bosta, né? Ele entrou na fila de ser merda duas vezes. Mas não ia falar de Beast Morphers nessa primeira rodada? É, vamos falar de Beast Morphers. O que vocês estão achando até agora, concluindo esses 8 episódios, esse intervalo? Está bom pra vocês? Tá ruim? Tá muito merda? O que vocês estão achando? Cara, não tá merda, mas eu acho eles muito inseguros na hora de conduzir a história. É que, na verdade, assim, a gente tem que entender que é uma produção pra criança, né? Então, você vai ter, em certo momento, aqueles diálogos expositivos, né? Nossa, estamos produzindo aqui este equipamento que vai fazer vocês teletransportarem esse negócio no meio do seu cu, entendeu? Mas, cara, a produção ocidental exagera, mané. Uma coisa é você fazer negócio pra criança, outra coisa é você fazer coisa pra retardado, brother. Acho que tem coisa que não precisa. E, sei lá, eu acho eles muito seguros pra conduzir a história, você não tá tendo desenvolvimento dos personagens, entendeu? E, porra, não é porque é Power Rangers que não tem desenvolvimento de personagens. Tem personagens aí, temporadas inteiras, que teve, assim, uma evolução de personagens incríveis, velho. E, sei lá, tô sentindo muita falta disso, na verdade. Menino Dora, que mal lhe pergunta, você tem quantos anos, querido? 28 primaveras. Beleza, a gente tá de uma geração próxima. Minha pergunta é muito simples. Você também se sente um mongoloide quando vê o que essas crianças assistem hoje? Porra, cara, eu fico meio puto, tá ligado? Eu fico meio bolado, velho. Tá derretendo o cérebro delas. Ai, que burro, dá zero pra ele. Só via bagulho violento e explosivo e sou uma criança normal. Sou um adulto normal. Acho que as crianças veem, tipo, Dora Aventureira, que cor é essa parede azul? Aí é um tempo gigantesco e ela mesma responde azul. Eu fico perplexo. Parada é que, tipo assim, eles querem enfiar o negócio do educativo, de algo, vamos dizer assim, mais pedagógico, né? Tentar ensinar de uma forma lúdica na série. Não, cara, é entretenimento, mano. Para! Entretenimento, cultura pop em geral, seja Power Rangers, seja, sei lá, Vingadores, seja o filme do Batman, você não tem que passar uma mensagem pro fundo. Não, é entretenimento, mano. Então, se atenha àquilo que você tá se propondo a fazer, entendeu? E eu acho que falta um pouco de culhão dos produtores de virar e falar, não, porra, a gente vai fazer um negócio pra ser divertido, a gente não quer ensinar porra nenhuma. É, por exemplo, João, você que é pai de família, que você tem colocado pro seu filho assistir, cara? Então, o meu filho, basicamente, ele é viciado em trem, ele vê Thomas e seus amigos, que ele é viciado nessa porra. Inclusive, deu uma birra absurda pra ir comprar um trem semana passada, foi um inferno. Eita. Cruzar a cidade pra comprar essa merda desse trem pro moleque. E ele vê muito Netflix, mas porque ele vê Tromba Trem, que nem eu citei. Que é muito bom. Tromba Trem. Não, é muito legal, bom. É que você tá em Minas e tudo é trem. Então você, entendeu? Fica muito relativo, que parece que você não tá comprando trem, tá comprando no comércio. Mas é o nome, você entendeu? Ele gosta do Tromba Trem. E ele gosta muito de um desenho que esse é educativo, mas esse é educativo do nível que você fala, ei, não é na sua idade ainda, que é Storybots. Qual é esse Storybots? Tipo, como é que eu vou te explicar? Eles viram assim, por que que o céu é azul? E eles explicam a porra da refração da luz, cara. Maneiro, maneiro. Eles põem de uma forma bem simplificada, mas explica. Tipo, ah, como é que funciona o computador? Bacana. Ele assiste, mas ele gosta muito de. Ele, cara, ele gosta de coisa de trem, então ele vê muita. Ele gosta de ver brinquedo sendo montado, brinquedo de trem sendo montado. Bota Tokyo hoje pra ele assistir. É, já que ele gosta de trem, né? Então, ele gosta de trem, mas de coisa ruim não, tem um limite, né, cara? Ah, qual é, cara? Tem um meio de campo aí que é complicado. Ele tem que saber o que é ruim pra valorizar o que é bom, João. Ele tem que saber o que é ruim. Então, se for assim, eu vou pôr onde pra ele, que pelo menos os bichos falam. Ah, mas, ó, vamos jogar abaixo, vamos jogar lá embaixo. Pior que isso, só com a Ranger. Se você só apresentar coisa boa pro seu filho nunca vai saber o que é ruim. Então você tem que mostrar as coisas ruins também. De preferência, quanto mais triste, mais podre você puder mostrar pro seu filho, melhor. Eu não vou pôr a porra de história sem fim pro moleque assistir, caralho. Pra deixar o menino triste, cara. Eu não vou pôr história sem fim. Não, não, é aquilo. Ele tem que conhecer a tristeza também, João. Vai traumatizar a porra da criança? Você ficou traumatizado assistindo essa merda? Não ficou. Exato. Tem Bambi, Rei Leão, Toy Story 3, Bota Lagoa Azul lá pra ele ver. Então, cara, Lagoa Azul é uma boa ideia, né? Porque tem a Mila Jovovich. É, um monte de criança pelado numa cidade. É legal, sim, mostrar isso pra criança. Seguindo nessa vibe, eu tenho tido um problema com os Zords na franquia, tá? Eu sempre gostei do Mega Zord ser formado por 5 Zords e tal. Hoje tá tendo muito essa independência de, tipo, um Zord só conseguir garantir os 3 pontos, tá ligado? Eu não me conformo muito com isso. Qual é a sensação dos senhores quanto a isso? No Beast Morpher acontece a mesma coisa. O Zord do vermelho faz o trabalho sozinho, se ele quiser. Cara, não me incomoda, né? Até porque, assim, se a gente for ver lá atrás, na segunda temporada de Power Rangers, que foi inspirado em Die Ranger, a gente tinha. Não, né? tinha. Isso não me incomodava menos. Eu não senti tanto essa coisa tão diferente, assim. É inevitável que a gente acabe comparando com a contraparte japonesa, né? Com Ghostbusters e tal. E funcionou, entendeu? Então acho que tá funcionando. Faz um certo sentido e tal dentro da história, né? Até porque eles têm que derrotar 2 inimigos ao mesmo tempo, então eles meio que precisam, né? Não, aí sim, eu entendo. Mas falando aqui do Power Rangers, houve algumas cenas que eles fizeram isso, né? E é lógico que eles vão acabar condensando mais a história, mas não é a temporada de Power Rangers, se você for ver o todo, né? Eles vão dividir em 2. Bom, ainda assim, dá menos episódios do que a temporada inteira do Ghostbusters. A gente vai ver menos desses elementos. Mas eu senti um pouco de falta nesses 8 episódios. Eles terem feito isso. Porque perde um pouco, né, a importância. De você fica mesmo com essa sensação de, pô, o cara tá meio deslocado ali. Tipo, ele pode simplesmente derrotar o cara sozinho. Não precisa dos outros 2. Os outros 2 são 2 merda, né? Mais ou menos assim. Acho que tira um pouco disso do trabalho de equipe, tá ligado? Me incomoda um pouco, porque normalmente sempre é o vermelho ou o Ranger Extra que tem o Megazord à parte. Eu acho um pouco chato. Por exemplo, uma das cenas do Ghostbusters, o Red Buster quase se mata pra conseguir vencer lá o robôzão. E a arma dele entra dentro do cockpit e rasga até a beirinha, assim, quase levando ele junto. Aí quando fizer essa mesma cena agora, perdeu totalmente o peso, ficou uma coisa sem lógica, não foi explicado nada, simplesmente cortou um pedaço e ficou tudo de boas. E além do Zord, do coelho, que é helicóptero, que não serve pra porra nenhuma. Então, eu tenho um problema maior com essa adaptação do que o Zord, que são os robozinhos deles de ajuda. Nunca lembro como é que ficou o nome deles no Power Rangers. Eu acabei de ver os episódios, eu não lembro como é que ficou. Eu acho Beastborgs. Beastborgs, né? É, devia queimar tudo em jogo. Foda-se os robozinhos. Pelo fato deles terem pouco tempo, no quesito poucos episódios por temporada, graças à maldita Nick, eu espero que pegue fogo aquele lugar, que pegue fogo no cu do dono e os bombeiros sejam de férias no dia. Porque isso é uma puta de uma palhaçada. Mas tudo bem, vamos aceitar. Então eles têm que correr muito. Então quando você tá começando a comprar os protagonistas, já metem o robô no meio. E aí, os protagonistas não têm aquele tempo dos robôs se tornarem importantes para eles. E aí já tem o episódio, bum! Os robôs já não se preocupam com eles mais. Ah, meu Deus, robôs que eram nossos amigos. Em Ghostbusters, esse bagulho é lá na frente. Então, dá tempo de você gostar de todos os personagens, se importar com a relação deles. E isso fica, quando os robôs perdem a memória lá, fica doído pros caras. E pelo fato de ter poucos episódios, não fica doído. Sei lá, pra uma criança deve ficar doído. Porque a criança se importa com qualquer merda. Mas eu acho isso muito mais irritante do que os Zords. Porque os Zords, cara, só é aquilo lá mesmo. Foda-se. Mas você não acha que você sente mais por já ter visto o Ghostbuster? Com certeza. Não, porque eu não senti. Ghostbuster é meu Sentai favorito, cara. Você tem uma comparação, entendeu? Pra quem tá vendo só o Besta Morfada, é uma pegada, é outra. Entendeu? Eu pra entendo, ele é mas só aquele caô ali, tá ligado? Mas ainda assim é muito raso. O desenvolvimento dos personagens é raso demais. Eu acho que teve uma bala ali que eles mandaram, que foi o relacionamento do Azul com a, qual que seria, Escape, eu não lembro o nome da... Roxy. Yeah, essa porra aí. Essa capivara aí. Essa capivara, mano. E teve um episódio que teve lá um... Trabalhando romance e tal, mas... É o que eu falei, cara. Parece que a produção infantil ocidental, ela tem medo de se aprofundar, de botar um pouco mais de seriedade, e tem que ser tudo tão... um pouco mais bobinho, sendo que não precisa. A criança, ela não tem essa necessidade de você... adoçar tanta pílula, sabe? Você pode colocar um pouco mais de drama que ela entende, que ela compra. É o medo do pai reclamar, porque o pai, ele não quer admitir que ele faz merda. Então ele põe culpa nas outras coisas pra, o meu filho tá assim, não é porque eu sou um pai relapso, que não dá atenção, não é porque eu sou um merda. É porque o que ele tá vendo faz mal pra ele. Tá, mas por que ele tá vendo e você não tá acompanhando o que a porra do seu filho vê, seu merda? Aí a emissora, pra não ter essa treta com os pais, ele já fala assim, ó, corta isso, corta aquilo outro. Pelo menos eu enxergo dessa forma. É, o que é horrível. E ainda mais numa série que você tem que... 20 episódios. Você tem que apresentar um monte de coisa, cara. Por isso que eu falo. Esse formato da Nick é a pior merda que já aconteceu com a franquia. Eu não consigo entender quem foi que chegou com o papelzinho na mesa. Gente, isso aqui vai dar certo. Vamos dividir a primeira temporada em duas. Quando tiver pegando, vamos cortar e ficar alguns meses sem produzir, porque vai dar certo. Puta que pariu. Minha pergunta é simples. Em alguma das temporadas que isso aconteceu, deu certo? Isso começou, se eu não me engano, em Samurai, se eu não estiver errado. Em alguma das temporadas deu certo? Mas eu acho ali que foi muito preguiça de trocarem de emissora. Eles fizeram um contrato com a Nick, isso é uma coisa da Nick. Não é nem da Saban, não é da Hasbro agora. É da porra da Nick. Porque a Nick faz essas palhaçadas, temporada curta. Não, sim, é parte da exigência da parada. Não, o que eu tô falando é o seguinte, cara. É, a gente estamos aqui, 5 temporadas, mais 5, 6 temporadas nessa pegada, tá? A gente considera uma temporada só, mesmo que seja dividida em duas, tá? Então, Samurai, Super Samurai e Samurai, vocês entenderam. É, em alguma dessas temporadas, vocês acham que deu certo dividir a parada? O cachorro disse que não. Achei que foi indiferente, velho. Sinceramente, eu acho que não acrescentou em nada pra franquia como um todo, sabe? Pra temporada em si. Eu acho que nenhuma das vezes que fizeram isso, acho que foi relevante. Eu não vejo necessidade ainda, entendeu? Mas, enfim, acho que o contrato da Nick deve estar próximo. Torcemos juntos pra encerrar essa porcaria. Sei lá, cara. Deve ter alguma outra rede de TV e... bota só da Netflix, que se dane. Mas não dá mais, tá ligado? Podemos fazer melhor? Se eles quiserem, claro. Cara, eu penso o seguinte, se eles pegassem, dividissem em duas temporadas, igual eles fazem o, sei lá, o Samurai e o Super Samurai, Mega Force, Super Mega Force, que seja. Mas se vai fazer pra trabalhar aquilo de uma forma bacana, pra, sabe, você construir bem a história, pra pelo menos tentar fazer melhor do que o original, beleza, tranquilo, pode dividir, trabalha do jeito que for. Mas aí os caras pegarem, fazer todo esse tempo de produção pra sair, igual agora o Beast Morphers, uma coisa tão rasa, e inevitavelmente a gente vai comparar com o GoBusters, raso em comparação com o GoBusters, e raso por si só, se você só assistir, você vai achar meio sem sal, né, maior parte dos episódios, aí realmente não faz sentido. É, pode crer. Alguma coisa você reclama além disso, João? Do que a gente tem na série, fora essa sequência rasa que a gente está tendo, fora os bots que não tem a menor necessidade. Eu tenho aqui uma reclamação pessoal que uma galera vai ficar puta comigo. É, um dos grandes pontos da série, pra mim, é que ela, diferente das anteriores, depois que voltou a passar, só tava fazendo merda, ela conseguiu uma coisa muito boa, que é vou pegar características boas de séries antigas que fizeram sucesso e vou colocar. Por exemplo, a relação do vermelho com o pai. Você puxa ali de Força do Tempo. É, não sei o que, você puxa de tal lugar. Você puxa, o nerdinho que virou o sexto Ranger. Você puxa de Tempestade Ninja. Elas pegaram um monte de coisa juntando, fica muito legal. Porém, isso está criando um negócio que não há necessidade, que é o vamos amarrar tudo. Entendi. Porque eles vão meter RPM ali. eles vão misturar coisas que não têm necessidade de serem misturadas. RPM é uma série boa? Claro, é uma série muito legal. A gente já esperava quando eles foram falar sobre a rede de morfagem. Não há necessidade de se misturar. Você vê que a Grid Battle Force lá, você consegue encaixar muito bem ali a proto-SPD, inclusive com os uniformes, a escalada militar e tal. Isso é legal, mas eles vão misturar algumas coisas que não há necessidade. Esse excesso de, olha a referência aqui, olha, nós somos um universo interligado igual a Marvel, vai cagar a franquia. Eles vão focar no fanservice para vender e vão colocar o fanservice acima da história, né? Aí entra o problema. O que eu acho que não precisa, você botar o fanservice acima da história, entendeu? Uma coisa é você fazer referência, você... Eu nem vejo problema em você interligar a história, não, na real, tá ligado? Eu só acho que não precisa ser forçado isso. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor. Não precisa nem do fanservice. Honestamente, não precisa do fanservice porque o público-alvo da série não conhece RPM, não conhece Mighty Morphin, conhece, pode conhecer de novo, mas não assistiu, não pegou essa época, entendeu? Então não precisa. Porra, ah, sei lá, vai trazer o ator que interpretou o Adam, tá ligado? Um exemplo. Não precisa, brother. Eles não sabem quem é, vão ficar boiando, sabe? Acho que, porra, tenha bolas e foca naquilo que você está se propondo a fazer, entendeu? Foca na história. Você tem um material muito bom nas mãos para ser adaptado. Então foca nisso. Já que vai dividir em duas temporadas, trabalha isso aí, entendeu? Entrega um negócio de qualidade. Mas é aquela coisa, o Super Sentai, assim como o Kamen Rider, esse é um catálogo de brinquedo. É, e eventualmente eles têm uma história boa. De vez em quando a gente dá a sorte de pegar uma história legal. Então quando vem pro acidente, velho, acaba caindo nesse mesmo problema. É, eu acho que também, a gente falou até um pouco sobre o que os caras infantilizarem muita coisa e tal. Eu acho que a mídia ocidental, ela é mais chata para algumas questões. Então, os roteiristas eventualmente vão esbarrar um pouco nisso. Mas, cara, a parada é... Você é um bom roteirista, você trabalha com as suas limitações. Ah, e você falou a palavra certa. Você é um bom roteirista. Mas aí que tá, cara. Beast Morphers, ele tá com uma galera melhor. Cara, compara ela com Samurai. Com Samurai, não. Porque Samurai também é sacanagem. Compara ela com Dino Charge. Ela é uma série melhor produzida. Tem mais investimento. Muito mais investimento. Os atores estão mais empolgados. Sim, isso é. Isso é um puta de um mérito, cara. Assim, eu vejo que eles estão empolgados pra fazer aquilo ali. Eles estão focados na série, como eu não vi há muito tempo. Normalmente você tem um ou dois muito empolgados e os outros que estão lá pra participar. Eles compraram a ideia do Ranger. Isso, né? Compraram a ideia. Pô, tô sendo Ranger e pá, é uma parada que eu via quando moleque, a maioria deles deve ver, entendeu? E são uma equipe... Apesar que também eu via isso no pessoal do Ninja Steel, essa parada de uma equipe ser unida, serem brothers e tal. Sim, mas a gente tava falando do negócio da infantilização, cara, eu acho que não precisa colocar, sei lá, vamos falar igual o Ryu, que colocou um casal homossexual, então botar gente morrendo e não volta mais, entendeu? Não precisa, cara, mas você pode trabalhar com aquilo que você tem, entendeu? Agora, por exemplo, forçar, sei lá, uma coisa educativa, igual, porra, ah, que a menina, ela come cenoura e ela volta a ter energia, tá ligado? Vamos incentivar as crianças a comer vegetal. Ah, mano, não precisa, cara. Power Ranger, força do Discovery Kids. Pô, já que entrou nessa, essa história das fraquezas dele, puta que pariu, cara. Podia ter feito uma coisa tão simples. Precisava fazer essa tabacudice. Ela é coelho, vai precisar comer cenoura. Pro inferno, né? É uma coisa que podiam ter cortado, na verdade. Não, isso não agrega pra série. Podia ter tirado. Podia ter tirado isso, tranquilamente. Cara, onde é que já viu um gato ter medo de cachorro? Mas um guepardo. Um guepardo. É isso que eu tô falando. É um guepardo. Não tem necessidade dele ter medo de um cachorro. Porque ele é um guepardo. Desses medos bobos aí, o único que eu comprei foi do Dourado, porque ele tem aracnofobia. Eu me reconheço nele, porque eu tenho também. Aí, é foda, cara. Os personagens, eles são legais, eles são bem construídos, mas eles não dão tempo de você se importar. E a Amarela, ela é tão fofinha, mas eu vou falar um negócio que eu não sei se vocês notaram também. Ela é só carisma. Ela não tem história. É, você compra ela no primeiro episódio já, tá? Você compra a personagem. Mas você compra pelo carisma. É, você para aí. Não é porque ela tem uma história. O Azul é o filho, é o Sky com um problema de namorada. Por isso que eu falo, é o legal dessa série que eles pegaram tudo de bom que teve em tudo e falaram assim, ó, vamos misturar e vai ser uma coisa boa. Você pode não achar Beast Morphers fantástico, nem nada, mas é uma série boa. Eles tentam, tá? Eles estão tentando. Até o momento tá uma série boa. Tá razoável, entendeu? Não tá ruim, mas tá morno justamente por isso que a gente falou, né? Com a hora que você começa a trabalhar os personagens e tudo, aí dá essa pausa, então você não tem consegue... Tem que entrar no consenso, que é o seguinte, a gente nunca mais vai ter um SPD, a gente nunca mais vai ter um Força do Tempo, a gente nunca mais vai ter um Power Ranger no espaço. E esquece, esse tempo já passou e não vai voltar, tá? Talvez, só quando tiver lá muito tempo de casa, mais uns 30 anos, que a série se pá nem vai existir mais. Mas isso a gente tem que entender, cara. Não vai ter mais, entendeu? Não vai ter mais isso. Não vai ter mais essa levada, essa forma de produzir, essa falta de medo. É que a chance é muito pequena. Então, cara, não vai ter. Cara, eu não sei. Eu ainda levo fé em Beast Morphers. Primeiro porque eu amo GoBusters. E eu acho que eles não vão errar em GoBusters. Ó, tu quer ver uma coisa que eu gosto muito em Beast Morphers? Muito, muito mesmo? Coreografia. Eu gosto muito da coreografia de Beast Morphers. Eu gosto muito. Acho que eles estão fazendo um trabalho muito bom. Sim, as lutas realmente estão muito boas. Sim, tá muito bem feitinho. Teve algumas temporadas que tava muito merda isso. Em Ninja Steel isso veio melhorando. E nessa realmente tá muito bom. Como não acontecia desde as clássicas. É difícil de você pegar atores que conhecem minimamente, né, a questão de artes marciais e dublê e tal. Você consegue trabalhar, né, usar menos dublês, usar mais os atores. Isso dá mais credibilidade até para a Então, pra mas cena. Também na nossa... Quando a gente era moleque, a gente via 90% dos caras sabiam lutar. Não, sim, era normal, já era pré-requisito. Então, é aí que eu falo, é um problema que foi o Koichi Sakamoto saiu, foi pro Japão, foi fazer Tokusatsu lá, fez Ultraman, fez Kamen Rider, fez caralho quatro. E o Koichi Sakamoto era um puta diretor de dublê, de ação, e perdeu muito com a saída dele. Aí pega uma galera aí que é meia bomba e não fica legal, cara. As coreografias de samurai são ruins, as coreografias de Mega Force são merda, muito, muito ruim. Mega Force não existe, cara. Mega Force tem que apagar da existência. É muita coisa errada no espaço de menos de 40 episódios. Ou 40 episódios, infelizmente, sei lá. Cara, o Dino Charge, o único que convence dando porrada é o Azul, porque o Azul sabe lutar. No Ninja, no Aço Ninja. Cara, eu não compro ninguém. O Azul, mais ou menos. Mas o problema é do Azul. Ele sabe lutar. Eu compro legal a Rosa e a Branca, hein? Principalmente no final da temporada. Mas a Rosa eu compro ela por vários motivos. Não vamos voltar nesse assunto de novo, João. Se controla, cara. Se controla. Nós prossigamos. Falamos de Beast Morphers, agora eu quero saber de pontos positivos. A gente falou um pouco aqui, né? Que as cenas de ação estão bem coreografadas. Isso é bonito. A gente vê ainda potencial, apesar dos pesares. Eu quero saber de vocês. Eu não sei o que eu quero saber de vocês, pra ser sincero, hein? Eu pensei num bagulho e esqueci agora. Você quer saber o que tem de bom? Você falou isso no começo da sua frase? Não, a gente sabe o que tem de bom. A gente até falou aqui já. Agora vamos pro ponto negativo, né? Porque a gente gosta de falar mal. Terceiro episódio da bicicletinha. Puta que pariu. Que episódio bosta. E alguém me explica qual o sentido de botar o Morph-X na bicicleta se tu ainda tem que pedalar a porra da bicicleta. Eu não entendi. Eu sou burro. É um exercício físico, mano. Mas aí que tá, cara. É o educativo, velho. É ensinar a criançada do meio ambiente e tal. É aquilo. O Power Rangers se tornou uma grande Discovery Kids, cara. Eu, hein? Só falta no meio da luta, não é que eles foram invadir o convite do vilão e falar: venha comigo, little friend. Aí chega depois assim, ó. Não, raposo, não pegue. Entendeu? Ó, você vai ver que tá virando uma Discovery gigante quando você vê o tamanho da Dora no filme. A Dora Aventureira no filme tá fazendo outras aventuras. Falo com tranquilidade. Cara, eu não sei se vocês concordaram comigo, cara, mas eu achei os vilões muito nerfados, velho. Porque eles já pegaram, já apresentaram aquela forma, né, do Blaze lá, que seria o do Enter, como ele como boss e tudo mais, que seria a contraparte do Vermelho, que, porra, que você vê ele, né, você já imagina que ele seja, porra, um vilão que vai dar trabalho e tudo, e o cara tava apanhando pra eles destransformado. Então, eu já acho o contrário. Não é que eu acho que eles são meio merda mesmo, eu acho que é um desperdício do tamanho do mundo usarem o... São muito bucha. É, eles são meio merdão, cara. O Blaze, então, ele é um bosta. Cara, eles tomaram pau no episódio 8 do nerdzinho. E eles nem se deram ao trabalho de dar uma desculpa do porquê ele sabia lutar. Cara, no primeiro episódio, eles têm apanhado. No primeiro episódio, antes deles conseguirem os poderes, aquilo foi um absurdo. Foi legal, foi, mas puta que pariu, velho. No primeiro episódio, você compra porque mostra que o Vermelho luta melhor que ele. É, sim, aí sim. Mas eles apanharam pra eles destransformados, cara. Eles nem estavam com poder ainda. Então, mas o que eu acho é... Eles já fizeram isso falando assim, ó. Então, esses dois aqui vão virar pro lado do bem. Eles já fizeram te contando, te telegrafando qual que é o final da série. Eles vão ficar do bem. E a forma do Enter mesmo, que vai ser a forma que o Evox vai assumir. Ficou isso, pelo menos, pra mim, pode muito ser. Claro. Tomara que você esteja errado. Mas é o que deve rolar mesmo. Tomara mesmo, velho. Tomara que você esteja errado, que puta. Digo mais. Vai ter o preto e o verde. Não, isso eu espero que tenha. Isso eu espero que tenha, principalmente o preto. E vai ser o irmão gordo e a irmã chinesinha lá. Irmão gordo e irmã chinesinha. Mas é, são os irmãos dupla, o gordo e a japa. Eu book school do irmão. Isso aí é uma putaria que tem que acabar. Gente, não precisa de personagem de apoio engraçado. Não precisa, tá? Engraçado e idiota, né? Porque obrigado, Anderson. Nos primeiros episódios, tava até indo... Mas agora ficou a mecânica aqui. Início do episódio eles fazem alguma coisa e no final do episódio eles fazem alguma coisa. Porra, bicho, tá muito imbecil aqueles dois. Ah, me fala quando isso não foi diferente, cara. Pelo amor de Deus. Desde de Book School eles vão tentando acertar alguma dupla de mongoloide pra ser o alívio cômico desnecessário. Então, cara, mas ficou de Galáxia Perdida até, sei lá, RPM sem essa merda. Funcionou. Por exemplo, em SPD... O Boom, ele é engraçado, ele tem o humor físico dele de piada de peido, para o pessoal entender, mas ele não é um imbecil. Gente, no Power Ranger, vocês têm uma noção, tanto que tá imbecil, o Aço Ninja, quem derrota os vilões no final mesmo, não são os Rangers, é a dupla lá, do Book School deles, e eles derrotam os caras com peido, não é piada, é isso mesmo. É, isso aí é o cúmulo do bagulho. Voltando que os dois irmãos ainda estão lá só por causa do pai deles, que financia, né, aquele general que apareceu. O que torna os caras mais bosta ainda. Exatamente. O que mostra que o Odebrecht tá lá também, né? O amigo do amigo de meu pai. Pegaram essa história aí de ser filho de fulano, se perderam uma ótima oportunidade deles serem os Rangers, né? O Stagbuster Beat. É por isso que eu tô falando que eles vão ser o preto e o verde. Que é daquele especial lá do Dobatsu Sentai Go Buster. Cara, eu espero que não role, velho. Porque, porra, não convence. Cara, eu quero que a comandante seja o preto e coloque algum verde. Mas aqueles dois não. Aqueles dois não dá, não. Pô, eu gostaria que o comandante fosse o Ranger, de verdade. Mas eu não sei se ela tem... Se ela tá na vibe pra isso, entendeu? Podia ser a comandante e o pai do Vermelho. O prefeito. Acho que o prefeito não, cara. Diga-se de passagem, não, o prefeito não. É o personagem que eu mais gosto daquela série. Ele tá indo muito bem, tá muito bem desenvolvido. Ele e a comandante. A comandante tem hora que eu acho que ela dá umas titubeadazinha, mas eu gosto dela. Uhum. Mas eu ainda acho que ela podia ser um pouquinho mais Kruger, sabe? Um pouquinho mais... Ranzinza, mal-humorada. Olha lá, eu vou falar um ponto positivo que eu encontrei até aqui em relação ao Go Busters, que foi o Evox lá. Eu achei muito melhor do que uma cabeça flutuante. Pelo menos ela é uma serpente. Acho que dá mais ideia de vilão do que um, sei lá, uma cabeça escrota, uma caveirinha feia. Ou um ponto vermelho num poste, né? Acho também uma outra ideia super merda. Então, porque eles estão pegando tudo que tem e estão reciclando. Só que ideias merdas, tipo o visual do Vendix, Eles melhoraram no Evox. Uhum. Mas eu tenho um problema com personagens assim, tipo o Evox, que ele é basicamente... Ele é um holograma, ele não pode fazer mal pra ninguém na prática, porque ele tá preso lá no universo dele. Inclusive, se eu fosse o Blade, tinha virado e falou assim, ah é? Tá achando ruim, fio dedo no cu e roda? Ah é, nem dedo você tem, seu babaca. Aqui tem coragem. Caraca, cara. Caralho. Torcedores, calma. É, cara, é um episódio de Buffy que fala aí, no finalzinho, ela fala assim, ah, você é o quê? O vilão da encheção de saco? Porque você é incorpóreo, então basicamente você não é porra nenhuma. O máximo que você pode fazer é encher o meu saco. Se você olhar, é basicamente isso que o Evox pode fazer. É, basicamente isso. Ele dá ordem e aquilo. Ele fica dando ordem na galera. Se a galera quisesse, era só desligar o aparelho dele. Ele é igual o Sauron do Senhor dos Anéis, cara. Ele fala assim, ó, me obedece aí, porque na hora que eu voltar, o pau vai moer. Ó, você não fizer o jeito que eu tô falando. Quando eu conseguir a minha forma de voltar, a sandália vai moer. Mas tipo assim... Vai dar merda aí, ó. É, ele é baseado no ó, vai dar merda aí. Não, é só você passar o avaste ali, parceiro. Não é maravilhoso. Ó, fica ligado aí. Ó, toma cuidado comigo. Ó, se eu voltar, se eu for até aí, eu vou esfregar na sua cara. Entre é menino ligando e falar, ó, não deixa eu ir aí não, hein. Ó, eu vou te pegar, eu vou te moer na porrada. Ele visualmente, ele é muito bacana. Mas se você for olhar mesmo como ameaça... Ele não faz nada, não é ele que cria os monstros, tem porra nenhuma, cara, ele é um vírus, ele é tipo o Baidu. É isso que eu tô falando, porra, passa o Avast ali que derrota e resolve o problema, mas aí que tá, aí foi uma oportunidade perdida de mostrar ele criando os monstros, replicando vírus, né, sendo mesmo uma ameaça. É aquela premissa, tipo, a criança vai comprar, ele tem um visual, vamos dizer assim... amedrontador e tal, então acho que isso pra criança é suficiente. Pô, cara, ele como, eu acho que ele deve vender brinquedo, né? Deve vender brinquedo bem. Provavelmente se for adaptar pra jogo, que nem eu acho que a Saban vai... Oh, a Saban não, perdão. A Hasbro vai querer fazer, ele vai ser um vilão visualmente foda. Será que vai, cara? É só uma pergunta. É, vocês lembram do último jogo de Transformers que vocês jogaram ou prestaram atenção? Então, ou falaram sobre? Não, mas eu não sou o cara dos jogos. E os jogos de Power Ranger, o Legacy Wars e o Battle for the Grid estão indo muito bem. Uhum. Então eu acho que os caras já estão, opa... Inclusive Battle for the Grid é quase uma versão for dummies pra Shattered Grid. Não, eu tô esperando uma promoçãozinha na live pra comprar. Eu vou zerar ele hoje, inclusive. Eu vou zerar ele no YouTube hoje. Caralho. Mas era no YouTube? Eu não tenho videogame, cara. Eu vou jogar como essa merda? Não, é, eu entendo sua dor. Mas algo mais pra acrescentar, porque eu não lembro de ter algum outro jogo de... Eu não lembro de jogo de Transformers. Faz um tempo que eu não vejo nem falar sobre. Mas a Hasbro, ela tá apostando muito em Power Rangers. E jogos é uma fonte muito rentável. É. Assim como eu não duvido que teremos uma animação. A animação eu espero, inclusive. Se for uma animação dos quadrinhos, né, baseado nos quadrinhos, um pouco mais de liberdade pra trabalhar, né, a profundidade dos quadrinhos, eu acho extremamente válido. Eu acho que seria ótimo, mas eu acho que não vai chegar tanto. Pegando isso que o João falou... A Hasbro recentemente adquiriu ou inaugurou um estúdio de animação. Ah, então, bacana. Vai que, né? Eu tô falando que o pessoal vai investir muito na franquia, porque é a maior franquia infantil fora a Disney. Sabe o tipo de animação que devia ser? Aquelas temporadas animadas que tem do CW, sabe? Que tem o da Vixen, tem o dos Combatentes da Liberdade. Eu acho que ali tá um meio do caminho legal. Não vai ser tão infantil e não vai ser tão adulto. A gente já conversado anteriormente, eu tinha sugerido, pelo menos pra mim, eu faria nessa pegada, tá? Uma animação na pegada do Ultraman. O problema é que essa animação é uma animação cara. É uma animação bem cara pra animar daquela forma. Mas eu acho que não seria ruim, não. Eu concordo. Seria muito bom. Mas o meu medo em relação à animação é que Power Rangers, né, dentro desse universo Tokusatsu, é uma cultura de nicho, né, vamos dizer assim. Ele vende pra criança porque é colorido, uhum, porque tem herói, porque tem, sabe, armas e tudo mais, mas fora, né, desse público-alvo principal, é uma cultura de nicho, cara, e eu acho que certas coisas funcionam no Tokusatsu, certas coisas funcionam no anime. Quando você tenta tirar de um lado pro outro, teve muito dorama aí que era adaptação de anime, fica muito esquisito, né? E da mesma forma, igual levar um garoto pra anime, não sei se convence tanto visualmente. Lucas, deixa eu ver se eu consigo traduzir o que você tá querendo dizer. É, resumindo o porquê. Tipo, vamos pegar a série do Ultraman como exemplo, a da Netflix. É bom, mas tá errado. Não, cara, eu acho que funciona, acho que justamente o estilo de animação de 3D, de ter dado uma pegada mais realista e tal, né, visualmente falando, eu acho que fez funcionar, entendeu? Agora, a animação convencional... Mas tá errado, não sei se... Não diria que tá errado, é uma mídia diferente, eu acho até porque veio do mangá, né? Essa ideia de vamos tornar algo, de uma forma, algo muito sério, a gente já dá um pulo. Que aí vai pro Ultraman do mangá e da série do Netflix, que eu não gosto. É bom, mas não é pra mim, cara. Não, não é minha pegada. Não é, cara. Você não gosta enquanto Ultraman. Exatamente. Pra mim, o Ultraman assim. Tem que ser gigante. Pra começar. Não, entendi. É tipo o filme do. É tipo os filmes Power Ranger. O filme do Power Ranger, o último, que é bom. Mas na hora pra ele ser Power Ranger, ele entendi. Não é. Eu acho que a gente até. Como é nos quadrinhos, eu acho que a pegada dos quadrinhos é diferente. Eu acho que a animação tem que seguir essa pegada, cara. Não, não é reinventar a roda. É, você escolheu um modelo e tenta seguir. Entendeu? Você não precisa fazer o que você faz. Você pode dividir as mídias. Você pode ter o que acontece na animação, que é o mais próximo do que acontece nos quadrinhos. Ou realmente animar os quadrinhos, cara. Não é dor pra ninguém, entendeu? É, com relação aos quadrinhos, eu ainda prefiro uma animação, mesmo que me incomode visualmente, eu ainda prefiro a animação dos quadrinhos do que live action. Uhum. E trazer os atores originais pra interpretar. É, por mais que a gente tenha esse fator nostalgia, eu acho que trazer os atores originais pra interpretar arcos de uma profundidade tão grande, de personagens que têm camadas tão, tão distintas assim... Vai dar merda, porque são pouquíssimos atores durante a franquia inteira que... Acho que não precisa, tá ligado? Então, cara, você conta nos dedos os atores que realmente são bons. E a maioria não é empolgada com a franquia. A maioria gosta, tá ali, mas não faz muita questão. Galera, os fãs afastam, tipo a Emma LaHanna. Mandou os fãs tudo tomar no cu. E eu tá certa ela. Certo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. I can't tell you why, but I can't stop thinking about you, baby. Oh, yeah. Don't you think it's time I walked around every word you're saying? Cara, o problema de Beast Morphers, cara, é que ela dá uma série com muito potencial, mas ela tá muito corrida, cara. Tem muita coisa nela e a gente sabe que não vai dar tempo de mostrar. Isso pra mim é muito frustrante, cara. Porque eles não vão fazer uma série ruim, mas eles não vão aproveitar o que ela podia ser. Eu acho que a Hasbro podia ter falado assim, vamos segurar essa aqui mais um pouco, GoBuster, que vai ser foda. Aí depois que a gente sair da Nick, a gente faz ela. Ah, cara, mas vai sair da Nick? É isso que a gente... Finge que não aceita. Eu acho que não vai sair da Nick, cara. Nem tão cedo, eles vão renovar. Pô. Mas aí que tá. Eu acho o seguinte, eu acho que não precisava esperar mais, até porque, assim, você entra na questão de ficar datado, né? Em termos de visual, de trama e tudo mais. Querendo ou não, o GoBuster já tem 6 anos aí, indo pra 7 anos, né? Então você tem esse problema, você pode adaptar e tudo, mas você ainda acaba esbarrando nisso. Principalmente Tokusatsu. Tokusatsu fica datado com uma velocidade muito maior do que anime, do que outras mídias. Agora, eu concordo com você essa questão da frustração, de você não acabar não vendo coisas tão boas assim, principalmente porque você vai olhar e teve episódios focados em bicicleta. Realmente, é um tapa na nossa cara, né? É um episódio focado em bicicleta, eu sinto muito merda. Olha, eu acho que a gente pode definir que o grande erro dessa porra foi o episódio 3 com as bicicletas. Porque perdeu a oportunidade de trabalhar o desenvolvimento da pessoa. De mostrar ali, porra, ela engajada com o meio ambiente, tá, mas por quê? Qual o do rock aí que você tá nessa vibe aí, proteger os animais e tal? Porra, mostra uma história mais, mais consistente ali, entendeu? Mostra ela, porra, sendo ativista e tal. Beleza, cada um com sua motivação, que se foda. Mas faz bem feito. E o principal, explica por que que eles precisam da merda do bagulho. Inclusive, o vilão é burro, né? Porque se ele precisa de Morph-X pra reviver, cara, é só ele roubar a bicicleta. Exato, resolveu o problema dele. É porque, cara, eu vejo isso, eu falo, pô, cara, é tão legal, tem tanta ideia boa. Mas, pô, cara, eu tô vendo que eles estão errando num caminho, porque eu já saquei que eles ficam assim, cara, a gente só tem 40 episódios. Algumas coisas a gente não vai explicar, mesmo que seja importante, e foda-se. Ou seja, Beast Morph tá correndo um risco de ser uma série boa, mas que teve um potencial completamente desperdiçado. Exatamente. Esse é o meu grande medo. É, porque a gente já tá no episódio 8, agora a gente entrou nas férias, que eu acho que é uma nomenclatura muito melhor do que hiato. Entrou de férias, os atores estão lá. Os atores, inclusive, a série já foi gravada inteira, inclusive. E cara, não, eu tô vendo lá na frente que vai ser frustrante. Mas eu gosto dos personagens, eu acho que as ideias são boas. Eu acho o Vermelho um bom líder. Eu acho ele tem muito do Jack de SPD, que o Isaac ama de paixão. Cara, ele Jack é emoção, é uma série meu coração. Boa, só que era isso que eu queria falar. Você pode falar que ele é ladrão, porque ele começou a série como ladrão. Então, Jack emoção roubou meu coração. Só que ele vai partir seu coração, mas meu amor, não tem problema isso não. Isso aí. Você partiu meu coração, ai, mas meu amor não tem problema não, não. Agora vai sobrar então o quê? Ai, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Mas aproveitando que a gente entrou na parte de férias, continuam cagando regra, vamos cagar regra para os próximos episódios. Já que a gente já tem algumas informações sobre o que vai acontecer, já foi gravado, mas começaram a liberar. Hoje mesmo, vamos dar até essa porra, saiu a abertura, a nova abertura, que é a mesma merda, só tem duas ou quatro cenas a mais, incluindo os novos Rangers. Uhum. Então mostrou umas besteirinhas a mais. Também saiu alguns brinquedos suspeitos, onde tem uma versão muito parecida com o Ranger Azul, que seria a versão maligna da Rox e do Blaze. Uhum. A gente se perguntava o que teria acontecido se o vídeo do Evox fosse pro Ranger Azul, o que ele ia se transformar. E tem um bonequinho que é muito parecido com ele, com as roupas e com o morfador. Deve ser essa versão. Eu já cantei essa pedra. Isso aí vai ser o que vai dar os power-ups pra eles. Eu cantei essa pedra lá no grupo do WhatsApp. Sim, sim. Mas aí o power-up vai ser dos Beatbots. Esse vai ser um cara morfado. Então, mas quem não garante que quando socarem o vírus nos robôs, eles não vão virar aquilo lá? Porque os caras pegam um esmeril e viram um robô. Então, tipo, pra eles enfiarem lá no gorilão lá e ele virar um cara, pelo menos mais parecido com um ser humano, não custa. Não, a lógica é a mesma. Eles não têm medo de fazer formas novas, né? Sempre teve, né? Aquele Battle Riser diferente que não tem no original. Então, pra criar um negócio... Pô, detalhe diferente. Que isso é uma boa ideia, tá ligado? Os caras não aproveitam. Um dia eu fico trilhardário e compro a franquia, eu vou fazer tudo que eu quero com a franquia. De ser sincero, tá? Acho que se você ficar trilhardário, você não compra a franquia. Compro, cara, compro. A primeira coisa que eu vou fazer é montar... Vou montar uma série pro Netflix e uma série pro X-Men. Cara, por que você é assim, mano? Porra, a primeira coisa que você vai fazer é isso aí, cara. Eu acho que você tem um senso de prioridade muito ridículo, né, velho? Quando eu comprar a franquia, eu tô falando. A minha primeira ação como dono da franquia. Como dono da franquia. Lucas, porque se eu compro, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia atingir todos os públicos. O público criança é pra TV. O público adolescente é o Netflix. O público adulto é na outra, no Blazers. Mas nosso objetivo é falar da participação foda do Jason, que a gente não viu, mas vai estar foda. Chegamos ao ponto interessante. Jason e Beast Morphers, eu quero agora que a gente cague regra. Vamos cagar regra, que é a coisa que a gente mais faz aqui, tem feito durante todos esses anos de trabalho árduo. Como é que o menino Jason vai aparecer na besta morfada? Que raios eles vão fazer? Jason vai virar Ranger? Não vai virar Ranger? Como é que faz? Claro que ele vai morfar. É um fanservice, né? Tem que ser completo. Exatamente. E o Austin não ia voltar se ele não tivesse uma participação decente. E a gente mal gosta do Austin, né, cara? A gente tem um certo apreço pra esse rapaz. Pô, o Austin é foda, velho. O Austin é foda. E é importante dizer que a Hasbro vai participar da Comic Con e só tá levando o bonequinho do Jason. Tanto o Jason vermelho, então, com o escudo do Tommy e com a versão zero. Calma que essa segunda levada. A primeira levada foi o Ranger branco. Eles estão refazendo toda a linha Legacy. A primeira levada foi o Ranger branco, o Kruger. Ninguém liga. E se eu não me engano, o... acho que teve mais um candango aí. Eu sei que o Ranger branco e o Kruger foram os primeiros. Ah, tá. O vermelho de Dino Charger. É legal que eles podem vender o mesmo bonequinho, só que mudando o nome de Legacy pra Legends. Eles podem pôr o nome que ele quiser. Mas será que não é Legends? Eu tô falando errado? Agora eu tô preocupado. Não sei, eu tô chutando aqui. Eu realmente não sei. Eu só tô falando. Mas eu acho que é Legacy. Eu acho mesmo. Que é Legacy, mas tô na dúvida. A nova linha, ela tem um outro nome que eu cheguei a ver em lojas aqui. Né? Eu não comprei nenhum boneco, porque a situação tá meio foda. Mas os bonecos estão bem maneiros, cara. Assim, de você pegar assim, de perto e ver, tá um trabalho muito bem feito. Né? Normalmente os bonecos da linha ocidental não ficam com qualidade tão boa assim comparado com o SH Figure Arts. Apesar de que eles também estão cagando pra caralho no SH Figure Arts. Mas são bonecos bons pra gente pelo preço, né? Igual. Nas lojas aqui tá coisa de $25. Em real daria R$75. Quem dera, hein, queridão? Quem dera se desse R$75. Bons tempos, boas coisas. Não, é que o dólar canadense... Ele não é ele valoriza diferente. Perdoa a vergonha que eu passei. Eu esqueci. Mas segue o baile. Mas enfim, pelo valor, assim, da figura, tá saindo coisa boa, cara. Acho que vale a pena quem curte colecionar. Eu até comentei aqui mais cedo no grupo da gente. Eu tava falando que, pô, o hominho do Kruger tá da hora, mano. Tá da hora, da hora. Fiquei amarradão em comprar. É, só que a questão é, eles vão levar exatamente e vão lançar o Jason, porque ele vai participar de Beast Morpher. Então, é tudo, tá tudo no pacote. Vão lançar ele porque ele vai aparecer. Ou ele vai aparecer porque vão lançar, né? A Roxy e o Blaze vão mudar logo de lado ou vai ficar só pro final? Vamos vai na final. Segunda temporada. Mais do meio pro fim. Da segunda metade da segunda temporada, inclusive. Mas eles vão virar novos Rangers ou vão ficar numa forma... Qual vai ser a forma? Eu acho que eles vão manter aquela forma como Rangers. Porque eles têm morfador, né? Teoricamente aquilo é uma forma Ranger. Esquisita, mas é. Eu acho que eles não vão ser mais Rangers. Vai ser uma pegada meio Gek Ranger, né, velho? Isso. Sabe o que seria legal? Se o Blaze lá, o bicho morresse e ele voltasse a ser pessoa, só que ele quisesse ter aquele poder de novo. É. Uhum. Eu acho que isso ia ser legal, porque ia mostrar que ele é um babaca. E não é porque ele é humano que ele é legal, ele é um babaca e pronto. Sim, sim. É um bom ponto. Eu acho que fechamos o assunto geral, Beast Morphers. Só uma coisa, cara. Eu não aguento mais Google Power Rangers, velho. Muda a abertura, faz um negócio original. Isso a gente já vem questionando há um tempo. Tá? Eu lembro de músicas clássicas, como a boa música do Operation Overdrive, que é uma música favorita ainda, é uma das. Tá? A série é meio. Melhor é de SPD. Ah, não. Eu ainda fico com a Operação Ultraveloz, que eu gosto muito dessa canção. A levada é muito gostosinha, tem um rap safadinho nela. É uma levada toda. Apesar da série ser meio merda, a parada é maneira. É um Pinóquio, né? É do Pinóquio, exatamente. Gente, esse programa um tanto quanto lamentável de assuntos aleatórios, infelizmente, está chegando ao seu final. Eu quero primeiramente agradecer ao nosso convidado, você é livre para voltar quando você quiser, faz o teu jabá, Lucas Dora Aventureira Cruz. É isso aí, negado. Né, ouve lá o podcast Switch On, véio, procura lá, que é muito maneiro, vocês vão dar altas risadas, vão rir com a gente e da gente. Quero agradecer a vocês por terem ouvido toda essa lamentabilidade que a gente fala aqui. Eu sei que a gente não tem periodicidade, mas a gente tem muito amor no Mentira, coração. Tem periodicidade sim. Em 5 anos, foram 5 episódios por ano. Em 5 anos a gente nunca ficou 1 ano sem postar programa. Exatamente. Porra, já tá melhor que o Switch On, velho. Que caralho. É, o Switch On ficou tanto tempo sem aparecer que virou Switch Off. A gente tá tanto tempo sem gravar, Lucas, que o Agostinho casou. Agora ele tem uma grande família. Caralho. É, então, gente, ouçam os demais podcasts da família Interruptor Nerd, tá? E estaremos sempre aí. Meu amigo, a maldade tá quem vê. É, tá bom. É... Mas quando ele crescer, ele vai estar com 9 anos e vai pensar assim, olha, meu pai me mostrou um filme que era uma ilha com duas crianças nuas, criadas sozinhas, cheias de doença. Uai, hoje não tá com movimento antivacina? Tá tudo certo, hein? É, tranquilo. Eu acho que, inclusive, é correto você explicar isso pras crianças. O podcast Switch On vai estar pra sair um dia aí. Até agosto sai. Agosto de Deus. Ou de um sucubo, né? Vai saber. Não, não, velho. Para com isso, brother. Para com isso. Assim, eu quero, antes de passar pro Anderson, primeiro eu quero. João, suas considerações finais. As minhas considerações finais é que a gente devia fazer uma vaquinha pra ajudar o Anderson. Filho da puta. Pô, levar ele na casa de massagem. Ou no psicólogo. Talvez ele precise mais da segunda opção. Ou do pai de santo, porque eu já não tô sabendo mais. Ou de um simples abraço. Ou faz a vaquinha pra levar ele na universidade. É isso aí. Pra expulsar o demônio na porrada. De qualquer forma, eu quero primeiro aqui deixar você, que mora em Recife e região. Tem uma amiga aí que é esquisita, tá a fim de resolver uns problemas. Precisa nem estar viva, né? A gente já viu que não precisa nem estar viva. Adoro a aventureira do filme. Eu fico olhando aquilo lá. Cara, esse filme, esse trailer foi maravilhoso. Eu preciso ver esse filme. Mas eu tenho a ligeira impressão. Sabe quando você. Sabe aquele meme do eu acho que eu baixei o filme errado? Eu acho que eu vou no cinema e eu vou ver o filme errado. Tá muito errado essa Adoro Aventureira, tá muito errada. Eu acho que tinha que, sei lá, botava uma criança, mano. Seguia a vibe do. Da animação, não era isso que eles tinham que fazer, cara. Coisa de maluco. Rapaz, o machete vai ser o macaquinho, velho. Então o filme não tem. Já não tem parâmetro pra mais nada, velho. Cara, eu quero em algum momento que ele puxe uma faca. Ou exploda alguma coisa. Porque, cara, não tem necessidade de você fazer um filme. Com essa pegada, não precisa. Precisa sim, pau no seu cu. Não, cara, qual precisa é, João? Pelo amor de Deus. Não fui eu não, filho da puta. Foi o Andy. Já tô ofendendo a pessoa errada já. Eu falei que foi o Andy, eu me corrigi, seu animal. É, já me estressando essa merda desse filme também. Tá errado, tem que acabar. Tem que flopar essa merda. Não, eu acho válido. Não precisa, mas eu acho válido. Acho que em termos de entretenimento... Termos de entretenimento? Que frase errada! Pelo amor de Deus! Pra esse filme todo errado! Lucas, essa foi a pior frase que você pode usar pra esse filme. Como entretenimento! Por que isso vale pra qualquer coisa nesse filme? É isso que eu tô falando. Que isso, cara? Olha, eu quero deixar bem claro que a instituição Morphcast não compactua o personagem, que é um personagem Dora Aventureira. Ah, se ela rosnar, ela vira o Kruger, cara, mesmo. Pô, tu chamando ela de cachorra? Porra, sobe o funk aí, Anderson. Sobe o funk aí, velho. Cara, como é que eu vou salvar essa merda desse podcast? Tá difícil. Que olha, assim, parece que o programa sempre foi uma merda e o Anderson é o santo anjo do Senhor que faz milagre, né? O Anderson é... Vamos chegar de lá, Anderson, né? É belo recatado do lar. É, vou lavar esse rabo, né, campeão? Mas é belo recatado do lar. Pelo amor de Deus, Champs. Se o conteúdo extra fosse todo, a gente já tava preso. Graças a Deus não vai, porque teu trabalho tá sendo feito com qualidade. Temporada também que tem potencial pra ser muito foda. Beast Morgan. E se eu te falasse que a gente tá fazendo um programa aí, sobre isso? Nossa, seria muito interessante. Caramba, eu acho que a gente devia combinar, sei lá, gravar um programa que falasse só sobre essa série um dia. Um dia. Hoje acho que não dá mais. Porra, um dia. Talvez. Essa é maneiro. Me chame pra gravar, se for gravar sobre isso. É, um dia a gente grava sobre isso. Estaremos Isaac, sempre aí. Fala, filho. Fala do novo endereço do blog com os episódios também. Ah, maravilha. Eu vou deixar o João falar. João? Vou deixar o Anderson falar, porque eu não lembro. Ah, maravilha. A gente vai sortindo até alguém saber. Já era pra... Peraí, eu vou explicar a situação. É porque o Andy fez um só pro Morphcast. Até porque quando tava um close na Trini, tinha um piocão ali pra criança ter certeza que não era uma menina ali, né? Tinha isso também. É, tinha uma giroma perdida ali. Assim, com sinceridade, tá, Anderson? Se você tinha dúvida de partes onde cortar, pensa que essa é uma delas. Tá bom? Assim, era pra gente ouvir. Mano, passa a tesoura. Passa a tesoura em 80% das paradas absurdas que a gente falou aqui. Ou seja, vai ficar o cast com 10, 20 minutos, né? É melhor, é mais seguro e menos risco da gente frequentar a Polícia Federal logo pela manhã. Para você acessar o nosso podcast, acessem o https://interruptornerd.blogspot.com e também o https://morphcast.blogspot.com e não esqueçam de comentar. Seus vermes.